mesmo não vindo. Lá íamos mesmo não vindo. Louvados, louvados, sim. Louvados, louvados, sim. Nós, netos, filhos, pais, avós, cavamos todos. Lá vai o rei, os andarilhos vão, e é da lei também os bobos. Cavamos nós. Mudando a voz, prendendo os lombos.